Irmão, irmã, se a gente não aprender a conviver junto, a gente vai morrer junto. Dividimos a mesma terra, colhemos os mesmos ventos, semeamos o que sustenta o concreto, tão cheio, tão vazio. Se esperamos esse solo por nós, vivemos morrendo. Ironia, né? Brasil, antro hostil, no varal sem fio. Filho sem pai, acorda cedo, renda-se ao mar de gente. Ouça enquanto aprende, desvenda os que sua mente não pretenda ser ausente. Não prenda os que se vendem e o que sobe além da mente. Só amem, isso é fama, clama pai, andem sob as águas, sangre por amor, não trame. Puro como uma criança, ventre de paixão, perseverança. Entre no mogueto e traz fé, amor e esperança. Compreendi, aonde existe amor é verídico. Põe seu coração nisso, entenda que aonde tu existe, ele reside. Porque onde almas vivem, tudo coincide. Permita-se, ame, enquanto criança seleciona a arte do sorriso brando. Oram sem saber, dão vida ao lazer. E o homem sem querer acha que frieza crescesse perto, achando que viver se resume a endurecer. Viver por você, sem ter você, essa lacuna me deixa cego. Da chamo ego sem me ver. No passado venci, hoje é mais do que vencer. A fortaleza